Namastê, caros ouvintes, uma vez mais damos boas-vindas a todos aqueles que estão ouvindo e assistindo o programa Lux Esotérica. Sejam todos bem-vindos, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Uma vez mais, o nosso programa está no ar, trazendo aqui os princípios da espiritualidade. E nesta fase do nosso programa, nós estamos levando para vocês os temas sugeridos pela nossa audiência, caros ouvintes. E pedimos ainda àqueles que quiserem, caros ouvintes, ter seus temas aqui respondidos, sugeridos aqui para que nós abordemos. Nós recomendamos a vocês, ouvintes, usem os nossos formulários em www.esotérica.fm e em www.levir.com.br. são os endereços, caros ouvintes, da loja esotérica virtual, que vocês podem utilizar, ouvintes, para se comunicar diretamente aqui conosco. E nós vamos, caros ouvintes, transmitir para vocês aqui as nossas considerações baseadas aqui em uma sugestão da nossa querida ouvinte Vânia Maria Pontim, que usou exatamente aqui o nosso formulário Fale Conosco e enviou aqui para nós a seguinte indagação. Caro Osmar, conforme você orientou seus ouvintes para os próximos programas Lux Esotérica, gostaria de sugerir que você falasse sobre as raças que já passaram pela Terra. E é esse, caros ouvintes, o tema que nós vamos abordar com vocês no dia de hoje. Obviamente, de uma maneira muito singela, nós tentaremos abordar aqui o tema das raças humanas, caros ouvintes. Também a nossa querida ouvinte, ela também aqui transmite, gostaria também de agradecer pelo excelente programa com que você nos brinde. Que Deus te abençoe sempre. Grata, Vânia. Muito obrigado, Vânia, aí pela sugestão, pelos seus comentários, que realmente esta bênção que você nos recomenda seja realmente efetiva. E, caros ouvintes, o nosso programa vai tratar hoje aqui desse tema que foi sugerido pela Vânia Pontim, que é o tema, caros ouvintes, das raças humanas. E para tratar, caros ouvintes, desse tema, nós temos realmente que inicialmente fazer algumas ressalvas, né? Porque devido, caros ouvintes, aos decorrer da história, esse termo, né, raça humana, foi ficando, caros ouvintes, em desuso, né? Aquilo que era muito comum no passado, ouvintes, se falar de raça humana como se fosse espécies ou segmentos animais, e se falava muito em raça branca, em raça vermelha, raça amarela, raça negra. E hoje, caros ouvintes, a ciência, a antropologia já não usam mais essa terminologia. Realmente ela ficou ultrapassada, ela não mais serve, caros ouvintes, para distinguir os seres humanos. Então, aqui já deixo avisado aos nossos ouvintes e também espectadores que estão nos vendo pela Ustream, que ao falar de raças, caros ouvintes, nós queremos, na verdade, mencionar as épocas, caros ouvintes, os grandes períodos da evolução da humanidade. Assim como o ser humano, ouvintes, e tudo no universo passa por ciclos, ou seja, cada ser humano tem a sua gestação, depois a sua infância, a adolescência, a juventude, o apogeu da força, e também começa a decair, passando para a velhice, caros ouvintes, e finalmente os últimos anos da vida humana. Também, ouvintes, a humanidade está passando por períodos desse tipo. Na verdade, são 7 idades, ouvintes, 7 períodos que o ser humano passa enquanto indivíduo, e a humanidade também passa por 7 grandes períodos que nós podemos denominar também de... antigamente nós denominávamos de raças, mas hoje seria melhor nós chamarmos de grandes civilizações. São as épocas, caros ouvintes, do desenvolvimento da humanidade. Então, esse nosso planeta, caros ouvintes, ele já passou realmente por muitos desenvolvimentos, ouvintes. E nós realmente ainda viveremos muito tempo nesse planeta. Mas ele, caros ouvintes, está dentro de um ciclo, está dentro de um processo. Nós não devemos acreditar, ouvintes, que o nosso planeta é o primeiro que nós habitamos, que ele é o mais importante no sistema solar, apesar de, nesse exato momento da evolução, ele ser realmente o planeta mais habitado fisicamente. Isso realmente é inegável, né? Bilhões e bilhões de seres, ouvintes, dentro de toda a escala da vida, ouvintes, desde os insetos, os seres unicelulares, passando pela fauna, pela flora, caros ouvintes, enormes, são milhões de espécies que já existiram e milhares que existem atualmente, ouvintes. É um planeta cheio de vida física, é um planeta realmente abençoado com a vida divina que vai se manifestando aqui, caros ouvintes. E ele está envolvido, caros ouvintes, dentro de um processo centenário. A nossa Terra, ela não é realmente a primeira das manifestações de planetas habitados. Nós sempre temos falado aqui, caros ouvintes, que antes de nós habitarmos esse nosso planeta Terra, como ele se mostra hoje, nós integrávamos, caros ouvintes, a chamada cadeia lunar, caros ouvintes. Estamos aí com uma imagem da Lua, né? A Lua hoje, ouvintes, ela é apenas um cadáver daquilo que ela já foi no passado. Ela é apenas o resquício de um grande planeta, ouvintes, que existiu. E isso, caros ouvintes, que sobrou da Lua é apenas uma sombra do que foi verdadeiramente a cadeia lunar. Ou seja, antes da existência do planeta Terra, ouvintes, os seres que habitam aqui hoje o nosso planeta habitaram a chamada cadeia lunar. E o nosso planeta, caros ouvintes, ele foi construído por matéria obtida justamente da decomposição da Lua. E hoje realmente é uma grande discussão dentro da cosmologia, ouvintes, exatamente a esse respeito. E em cada planeta, caros ouvintes, que é chamado de um globo, e na sua evolução se processam então um processo centenário, né? E na verdade não existe apenas o planeta físico, né? Existem planetas que simultaneamente ocupam outras posições no espaço. Então, a nossa atual cadeia terrestre, ela tem não apenas o planeta físico, a Terra, mas ele possui também outros dois planetas densos, caros ouvintes, que são o planeta Marte e o planeta Mercúrio. Eles estão totalmente envolvidos com a evolução da Terra. E tanto Marte, a Terra, Mercúrio e Vênus, caros ouvintes, eles formam o que é chamado de Sistema Solar Interior. São os planetas que estão próximos do Sol. E isso, caros ouvintes, dá uma característica a esses planetas muito especiais, torna esses planetas plenamente habitáveis, né? Então, depois que a Lua se decompôs, ouvintes, e a Terra foi formada, aí se criou as condições para a evolução. Então, a Lua foi a chamada terceira cadeia planetária. E na Lua, caros ouvintes, os espíritos que hoje na Terra são humanos, todos nós humanos, caros ouvintes, na verdade, nós formávamos o reino animal da Lua. Então, foi na Lua, caros ouvintes, que nós habitávamos corpos, né, que para nós atualmente nós chamaríamos de monstruosos. Quem sabe é por isso que muitos animais hoje em dia, e os seres humanos também, não param de olhar a Lua. Nós temos uma certa nostalgia com relação à Lua, caros ouvintes, que era muito maior, tinha realmente uma atmosfera muito densa, e ali, caros ouvintes, se processou durante muitos e muitos milhões de anos a evolução da vida. E os seres que eram humanos na Lua são exatamente aqueles seres que atingiram grandes elevações espirituais e hoje nós os chamamos de mestres. E nós, seres humanos, nos graduamos na cadeia lunar, passando do reino animal para o reino humano. E então o grande processo, caros ouvintes, de transmissão da vida da cadeia lunar para, né, a recém-formada cadeia terrestre, que possui exatamente toda a vida, caros ouvintes, que existia na Lua e passou a existir na Terra, foi um processo realmente muito difícil, porque a cadeia terrestre, caros ouvintes, que tem não só a Terra, mas também tem Marte e Mercúrio, é o ponto máximo da densificação, né? Nem a Lua, nem a próxima cadeia não terão tanta densidade como tem hoje a Terra, como tem Marte e como tem Mercúrio. Então, a vida, caros ouvintes, circula fisicamente entre esses três planetas, entre Marte, a Terra e Mercúrio, e outros quatro planetas que são puramente astrais e puramente mentais. Na verdade, uma cadeia, ela tem sete globos, né? E esses globos, eles sempre também são em número de sete, e quando se forma uma cadeia, a vida circula por esses sete planetas durante sete vezes. É a circulação da vida dentro desses planetas. Esse é um assunto realmente muito complexo que nós teremos a oportunidade de tratar com vocês com detalhes quando nós proximamente estudarmos aqui o livro O Sistema Solar, caros ouvintes. Vai ser realmente um estudo muito interessante que nós vamos trazer para vocês, e inclusive foi sugerido também por uma de nossas ouvintes. O livro O Sistema Solar, de Arthur Powell, será o próximo livro que nós estudaremos aqui no programa Lux Esotérica, tão logo termine aqui esta fase de temas sugeridos pelos nossos ouvintes. Então, a transferência, caros ouvintes, da vida da Lua para a Terra, ela realmente foi bastante complexa. E os seres que atingiram, né, o grau espiritual, ou seja, que ultrapassaram o nível humano e são chamados, né, os senhores da Lua ou os Pitris Barichards, né, tiveram realmente um grande trabalho para transferir a todo tipo de vida, caros ouvintes, da Lua para a Terra. Primeiro porque a Lua houve esse cataclismo, um grande asteroide praticamente tirou 2/3 da matéria da Lua e o arremessou essa matéria no espaço. Então a Lua hoje é apenas 1/3 do que era, ela realmente era no passado. E com essa matéria lançada no espaço, então, que foi uma vez mais reagrupada, se formou a Terra, que durante muitos e muitos milhões de anos foi apenas um lugar onde havia vulcanismo, tectonismo e todo tipo, caros ouvintes, de processos formativos, né? Até que aquele planeta, uma vez mais, se constituísse numa esfera habitável, né? E aproveitando justamente a proximidade com o Sol. E então a nossa ouvinte, a Vânia, ela quer ouvir, caros ouvintes, sobre as raças da Terra. Então, quando nós falamos sobre raças, caros ouvintes, ou civilizações, vocês têm que ter bem claro nas suas mentes que as raças que nós vamos mencionar de agora em diante são apenas as 7 grandes civilizações que estão se manifestando no planeta Terra nesse momento que nós estamos desse giro nos 7 planetas. Nós estamos exatamente na 4ª volta e meia dentro desse processo evolutivo. E toda vez que a vida passa de um globo, de um planeta para o outro, ali então se processam o desenvolvimento de 7 grandes períodos. Assim como nós dissemos, a infância, a adolescência, a fase adulta, depois o decaimento, a velhice, são 7 civilizações, 7 raças, 7 períodos. E então nós vamos comentar exatamente sobre as raças, caros ouvintes, desta 4ª ronda e meia. Então, a primeira das raças que ocorreu, caros ouvintes, nesse planeta, ela não foi exatamente uma raça física, né? Ela era simplesmente formada, né, pelos senhores da Lua. Era apenas um projeto etérico, não existia realmente corpo físico. E essa chamada raça, porque obviamente não foi uma coisa material, essas raças sempre se iniciam naquilo que é a verdadeira capital espiritual do nosso planeta, caros ouvintes, que é a região que atualmente é o deserto de Gobi, onde existe a cidade sagrada de Shambhala. Então, em volta daquele centro sagrado do nosso planeta, onde os indianos dizem que há o mitológico Monte Meru, né? Em volta desse centro, caros ouvintes, existiu a primeira raça, ou a chamada raça etérica. E ela foi formada, caros ouvintes, pelos senhores da Lua, que vieram nos seus corpos invisíveis até a Terra e criaram corpos etéricos para que então os recém, caros ouvintes, ingressos do reino animal para o reino humano pudessem começar a habitar essa energia etérica. Então, essa raça, caros ouvintes, era descrita apenas como verdadeiros sacos de energia, né? Eram bolhas de energia que circulavam praticamente amorfas, vagando pelo planeta e muito especialmente na região norte do planeta, né? Praticamente na região polar do nosso planeta. Dessa raça, caros ouvintes, não se pode se dizer muito sobre o seu desenvolvimento, porque o grande processo que ela desenvolveu seria o sentido do tato e o sentido da audição. O tato e a audição, caros ouvintes, são os dois sentidos mais primitivos, nós podemos dizer assim, porque eles são a percepção de impactos, né, exteriores, né, que nós recebemos. Então, durante milhões de anos, enquanto os senhores da Lua tentavam implantar também o reino animal aqui na Terra, porque aqueles espíritos que habitaram o reino vegetal, né, na Lua, agora teriam o direito de habitar aqui o reino animal na Terra. Então, o foco, na verdade, principal dos senhores da Lua era exatamente o desenvolvimento desse reino animal. Então, da primeira raça, nós não podemos dizer muita coisa. E, na verdade, ouvintes, a coisa começa a se parecer realmente com algo humano quando atinge realmente a segunda raça, que se processa realmente totalmente no hemisfério norte, naquele continente que foi chamado continente hiperbóreo, né? A Hiperbórea, que era se localizava entre a região polar no norte do planeta e a região, até chegando até a região da Europa e se estendendo até o Oriente. Ali então se processa uma raça, caros ouvintes, uma civilização que ainda não era uma civilização física, era ainda uma civilização etérica, mas esse etérico, caros ouvintes, já praticamente já tinha contornos humanos, e esses seres então já começaram a desenvolver os rudimentos daquilo que viria a ser a percepção do paladar, caros ouvintes, se bem que muito abstratamente falando, e eram também chamados de filhos do yoga, porque os senhores da Lua, que eram os construtores dessas formas, criavam da mesma forma que eles fizeram na primeira raça. Eles criavam pelo poder da mente os corpos que eram então habitados pelas almas, pelos espíritos de seres humanos que estavam vindo da cadeia lunar. Então, as primeiras duas raças, ouvintes, que nós tivemos no planeta não foram realmente civilizações terrenas, civilizações que tinham corpos físicos. A coisa mais densa que essas raças tinham realmente era o corpo etérico, que todo ser humano hoje em dia também possui, que é a camada energética que está em volta do nosso corpo, aonde circula a vitalidade, ouvintes. E hoje, através da foto Kirlian, nós podemos justamente perceber esse corpo energético. E no segundo bloco do nosso programa, nós vamos falar aqui sobre as demais raças, caros ouvintes, principalmente sobre a terceira, a quarta e quinta raças. A chamada raça Lemuri, depois a raça Atlante e a atual, caros ouvintes, a raça Ariana, a quinta grande raça ou civilização, que é a que nós estamos vivenciando atualmente. E sobre a sexta e a sétima raça, nós só podemos realmente trazer algumas expectativas, né? Já que elas ainda não aconteceram, a sexta raça está sendo planejada e a sétima raça ainda está lá muito distante no tempo do nosso atual ponto da evolução. E agradecemos, ouvintes, aqueles que estão nos prestigiando aí com a sua audiência ao vivo, também a você que está nos acompanhando pelas gravações aí no site da Levir, e também aqueles que estão nos assistindo aí pela Ustream. Agradecemos muitíssimo aí o prestígio da nossa audiência, acompanhando aqui imagens direto do nosso estúdio. Então, para refrescar aqui um pouquinho a garganta, nós vamos deixá-los com o nosso intervalo, caros ouvintes, e voltaremos na sequência aqui com o nosso segundo bloco, continuando a falar sobre o tema das civilizações das raças humanas. Até já, caros ouvintes, já já nós voltaremos. Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo agora com vocês o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo muitíssimo a audiência daqueles que nos acompanham ao vivo, também aqueles que estão nos assistindo aqui as imagens do nosso estúdio, aqui pela Ustream, e a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, lá na sessão de áudio da Levir, caros ouvintes, também estaremos à disposição de vocês, para vocês nos acompanharem a qualquer momento, caros ouvintes. E vamos dar prosseguimento, ouvintes, nesses nossos comentários sobre as raças humanas. Então, nós falamos das duas primeiras raças, caros ouvintes, que realmente não foram raças físicas, foram raças praticamente etéricas, apenas energéticas, e não foram realmente dignas de nós compararmos com alguma coisa que nós temos no dia de hoje. Então, a primeira, caros ouvintes, das raças que foi realmente física foi a chamada raça Lemuri, que ocupou o continente da Lemúria, um continente que se estendia desde a região onde hoje é a Austrália e a Nova Zelândia, e praticamente envolvia toda a região equatorial do planeta, passando pela Ásia, passando por boa parte da África, pelo que hoje é o Oceano Atlântico, pela América do Sul, chegando até na região em que hoje existe a Ilha de Páscoa. Essa era a grande extensão, caros ouvintes, desse continente. E a grande função, caros ouvintes, da raça Lemuri era realmente desenvolver o aspecto físico, o corpo físico do ser humano, e realmente descrever a raça Lemuri, caros ouvintes, é praticamente muito difícil, porque quando ela se iniciou, ela na verdade foi uma adaptação daqueles corpos gigantes que haviam no reino animal terrestre, uma variação praticamente daqueles corpos que aqui habitavam, que eram as feras, que eram os ouvintes dos dinossauros. Realmente não se tem aí nem corretamente como que era esse corpo, mas realmente se parecia muito mais com um monstro, né? Os primeiros corpos de homens da Lemúria, caros homens, tinham cerca de 12 metros de altura, né? Se for encontrado algum desses fósseis, realmente vai causar espanto, né? Porque era realmente uma mistura genética de seres que habitavam o planeta naquela época, e os senhores da Lua realmente estavam fazendo todos os esforços possíveis e imagináveis para que esta raça, então, desenvolvesse, caros ouvintes, o aspecto que nós conhecemos hoje em dia. Porque o arquétipo, ouvintes, da raça, ele existe na mente divina. O aspecto do que deve ser o corpo humano, ele existe em Mahat, na mente universal. Então compete aos espíritos da natureza, aos anjos e aos mestres, na época, os senhores da Lua, teriam que fazer todos os esforços, então, para desenvolver, ouvintes, adaptar, né, esses corpos. E exatamente a esse aspecto gigantesco, caros ouvintes, dos lêmures, ele é representado naquelas grandes estátuas dos moais que existem na Ilha de Páscoa, né, que são pedras com vários metros de altura e que dá assim a dimensão do que seriam os gigantes, né, os seres gigantescos da Lemúria, que existiu, caros ouvintes, essa raça no planeta durante muitos milhões de anos. Inicialmente não era nada parecido com o que nós conhecemos hoje em dia. Inclusive, não existia sequer a separação dos sexos, né? Se alguém acha ruim como é hoje, nós temos sexo masculino e feminino. Os lêmures, caros ouvintes, nas primeiras épocas não tinham sequer essa diferenciação. Vários métodos de reprodução foram sendo tentados naquela época. Haviam aqueles que eram... havia a reprodução naquilo que Blavatsky nos informa na doutrina secreta. Aqueles que se reproduziam pelo suor. Os filhos do suor, ou seja, havia uma hibridação, uma multiplicação das próprias células dos corpos gigantescos dos lêmures. Depois se passou para o método, caros ouvintes, que envolvia os ovos, né? E até hoje nós vemos que o ser humano tem dentro da sua reprodução, aí no útero de todas as mulheres, existem algumas centenas de óvulos, né, que na verdade reproduzem aquele momento evolutivo em que nós nos reproduzimos através de ovos. E finalmente, caros ouvintes, há cerca de 18 milhões de anos atrás, aconteceu então esse fenômeno, né, a separação dos sexos, né, que obviamente veio para permitir um progresso mais rápido da civilização humana, porque aí havia uma troca genética muito mais intensa, né, entre as pessoas, e foi havendo então uma especialização, né, dos seres humanos masculinos, desenvolvendo mais a força, mais a vida aqui no plano material, e o veículo feminino foi sendo adaptado para a gestação, para os cuidados com a família, com a criação dos filhos, né? E de 18 milhões de anos atrás, ouvintes, até hoje, esse método é ainda o utilizado. Mas há uma profecia, ouvintes, que foi deixada por Madame Blavatsky, que quando nós chegarmos na sétima raça nesse planeta, uma vez mais nós voltaremos ao sistema de um único sexo, ou seja, de um único tipo físico humano que poderá se autorreproduzir, né? Uma espécie de hibridação, uma vez mais, será o método que terminará a evolução aqui no planeta. Então, aqueles que gostam realmente do jeito que as coisas estão, vamos aproveitar, porque o futuro realmente será de seres humanos hermafroditas, ou seja, que tenham em si tanto as qualidades masculinas e femininas, inclusive as possibilidades reprodutoras. Mas voltando na Lemúria, caros ouvintes, os lêmures realmente, com o seu aspecto gigantesco, eles eram realmente assustadores. E a característica mais tocante para nós nesse sentido, e que nós vemos descrita, por exemplo, nos grandes clássicos e épicos gregos, eram exatamente os corpos dos cíclopes, né? Os cíclopes, na verdade, são uma descrição do que eram os lêmures, né? E outra grande característica era que eles possuíam apenas um único olho no centro da testa, e eles enxergavam muito mais no plano etérico do que no plano físico. Esse olho, caros ouvintes, no meio da testa, ele é realmente aquilo que veio a gerar, né? Finalmente o chamado terceiro olho, né? Na verdade, essa visão etérica que todos os seres humanos possuíam, ela foi introjetada dentro das glândulas que nós temos bem abaixo do cérebro. E com o passar do tempo, ouvintes, a civilização ou a raça Lemuri, ela foi diminuindo de tamanho, né, até chegar a alguma coisa parecida com que nós chamaríamos realmente de humano, né? E essa era a aparência assim genérica do Lemuri, caros ouvintes, inclusive com a famosa testa de salsicha ou de linguiça, que os nossos amigos que estão nos acompanhando pela Ustream aí estão tendo a oportunidade de ver realmente o que era o Lemuri típico, né? Que passou da época monstruosa de 12 metros de altura para 4 metros de altura. E durante todo o período, caros ouvintes, da Lemúria, o ser humano realmente desenvolveu habilidades físicas, né? E isso foi sempre representado nas histórias, né? Aí nós temos uma imagem representando na Grécia Antiga a briga de seres humanos contra os cíclopes, contra os gigantes. Então, a Lemúria, que na terminologia antiga, ouvintes, era chamada de a raça negra, né? Principalmente nós vemos que os fósseis mais antigos de seres humanos, eles são sempre descobertos na África, né? Que era parte justamente do território da Lemúria. Mas finalmente chega a quarta grande civilização, ouvintes, que é a civilização Atlante. E a Atlântida, caros ouvintes, foi realmente um aperfeiçoamento muito grande. Então, do Lemuri, que tinha cerca de 4 metros de altura, se passou a um corpo muito mais humano, digamos assim, que era o Atlante típico, né? Nós podemos assim dizer, que nós vamos aí mostrar um quadro para vocês. Os Atlantes realmente se pareciam muito mais com os seres humanos atuais, se bem que eles tinham realmente traços como nós verificamos hoje, os traços orientais, tinham olhos muito puxados, sobrancelhas realmente muito altas, distantes dos olhos, e tinham assim uma altura de cerca de 2,5 metros de altura. também quando for descoberto qualquer fóssil com corpo de Atlante, ele realmente, a ciência vai ter que mudar os seus conceitos, né? Porque realmente o Atlante e a Atlântida, caros ouvintes, teve o seu grande auge há cerca de 1 milhão de anos atrás. Nós realmente temos um tipo muito mais parecido com o que nós conhecemos como ser humano hoje. E a grande função da Atlântida, caros ouvintes, que realmente desenvolveu uma civilização bastante complexa, desenvolvendo cidades muito grandes, templos realmente enormes, tinham realmente conhecimentos tecnológicos, científicos, mas a grande tarefa da Atlântida, caros ouvintes, ou da quarta grande raça, grande civilização humana, era desenvolver o corpo astral, o corpo emocional. A Lemúria desenvolve o corpo físico e a Atlântida desenvolve as emoções. E aí, caros ouvintes, é que está realmente essa característica da Atlântida, que foi realmente o que acabou levando a Atlântida à sua derrocada. Porque os Atlantes tinham, com a sua tecnologia, possibilidade de fazer muitas coisas. Mas, lamentavelmente, os seres humanos que aqui estão, e nós não devemos pensar que os lêmures e os atlantes eram muito atrasados, ouvintes, porque nós mesmos é que fomos os lêmures e os atlantes do passado. Mas pelo fato, caros ouvintes, de os atlantes, né, terem, né, como todos nós, vindo do reino animal da lua, onde os animais eram muito maltratados, como nós fazemos, os animais na cadeia lunar eram prato realmente servido na mesa dos homens da cadeia lunar. Os animais eram violentados, eram perseguidos, eram alvo de esporte, de caçadas. Então, quando nós humanos passamos do reino animal para o reino humano, nós viemos, caros ouvintes, muitos de nós vieram para o reino humano desenvolvendo a inteligência para fugir dessa violência que nós sofremos. Esse, lamentavelmente, é o motivo, caros ouvintes, que por que o ser humano é tão violento nessa terra. E os Atlantes, caros ouvintes, levaram isso às últimas consequências. Os Atlantes eram um povo extremamente guerreiro, realmente apreciavam muitíssimo os combates, tinham já naves voadoras, faziam questão realmente de desenvolver armamentos, chegaram inclusive dentro do desenvolvimento da sua tecnologia, desenvolveram armas nucleares, né? Então, isso que aconteceu, ouvintes, no século passado, a explosão de bombas atômicas, não foi a primeira vez que aconteceu isso nesse planeta Terra. Na verdade, nada é novo, caros ouvintes, abaixo do Sol. Esse é um aspecto muito negativo da Atlântida. Mas também há o lado positivo. Os Atlantes desenvolveram templos maravilhosos, caros ouvintes. Haviam Atlantes extremamente civilizados e espiritualizados, e praticamente desenvolveram conceitos religiosos que persistem até os dias de hoje. A grande característica, ouvintes, dos Atlantes, que marca essa civilização, é a construção de pirâmides, né? Os Atlantes tinham um grande conhecimento sobre as formas geométricas e os campos energéticos, e eles então desenvolveram a pirâmide como uma grande máquina iniciática. E praticamente isso. É um legado, caros ouvintes, que nós recebemos, esta herança por meio dos egípcios, por meio dos povos das Américas. Também existem pirâmides no Oriente distante, na China, ou seja, onde foram construídas pirâmides é porque houve esta influência Atlante muito forte. Mas a Atlântida, caros ouvintes, foi desaparecendo em grandes cataclismos, né? Há cerca de 800 mil anos atrás, o grande continente Atlante, que se estendia desde a região onde hoje é a Groenlândia, passando pela Europa, vindo em direção à América Central e chegando até o Hemisfério Sul, há 800 mil anos, caros ouvintes, na época em que a Atlântida já tinha cerca de 2 bilhões de habitantes, então ocorreu a primeira das grandes catástrofes atlantes. É a chamada Sexta-feira Negra, em que realmente afundou a maior parte do continente Atlante. E então, ouvintes, de lá para cá, de 800 mil anos para cá, a Atlântida só teve uma decadência, ouvintes. E há cerca de 200 mil anos atrás houve uma outra catástrofe. Então sobraram apenas duas grandes ilhas, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul, ocupando boa parte do que hoje é o continente, aliás, o Oceano Atlântico, que tem exatamente esse nome devido a essa presença da Atlântida. E finalmente, há 10 ou 11 mil anos atrás, afunda, né, a última parte da Atlântida, e naquele episódio que é descrito realmente como o dilúvio, né? O dilúvio bíblico, caros ouvintes, ou então como é descrito pelos sumérios, pelos babilônicos, nada mais é do que o afundamento das últimas ilhas de Atlântida, e que obviamente também foi provocado pelo degelo das calotas polares, pois nessa mesma época, há 11 mil anos atrás, sai então toda a calota polar começa a degelar. Então saímos da era glacial e passamos para o clima como ele é hoje. As pessoas estão preocupadas aí com aquecimento global. Elas deveriam estar preocupadas, na verdade, com resfriamento global, caros ouvintes, porque realmente nós estamos numa fase de aquecimento do planeta. E foi exatamente o começo desse aquecimento, há 11 mil anos atrás, que afundou as últimas ilhotas atlantes. E aí, ouvintes, acerca de muitos e muitos milhares de anos atrás, um grupo dos atlantes, da quinta sub-raça atlante, que eram chamados os semitas, eles foram levados de Atlântida para a cidade das portas de ouro no deserto de Gobi, e ali, caros ouvintes, a grande fraternidade branca começa a desenvolver a chamada quinta grande civilização que nós atualmente participamos, que é chamada a raça ariana. Então, um grupo muito grande de atlantes, e esta é a origem da história que os judeus realmente contam. Eles foram retirados da ilha de Atlântida e foram conduzidos, peregrinaram por via terrestre até a região que hoje, caros ouvintes, é o deserto de Gobi, mas que era um grande oceano. E ali havia uma ilha onde, em alguns milhares de anos, se desenvolveu a chamada raça branca, né? Porque os atlantes eram chamados de a raça vermelha, caros ouvintes. Então a raça branca, ou o homem como nós conhecemos hoje, a raça ariana, ela se desenvolve durante um período muito longo, que começou realmente abstratamente até 1 milhão de anos atrás, mas fisicamente há cerca de 200 mil anos atrás já estava em curso esse processo. E então, caros ouvintes, começam as chamadas sub-raças da raça ariana, né? Pois cada raça também se subdivide em segmentos, que são chamadas sub-raças, que obviamente não deve ser compreendido como raça inferior, mas sim segmentos. Então, o primeiro dos segmentos da raça ariana foi exatamente na região da Mongólia e na região da Índia, que é o berço, caros ouvintes, da nossa atual civilização. Depois eles passam a peregrinar em direção ao ocidente, gerando então a sub-raça árabe, gerando então os povos do norte da África, até chegar uma vez mais à Europa, gerando os celtas e depois gerando os teutônicos. Aliás, a maior parte da população dos países, né, onde nós atualmente habitamos, nas Américas, que foram colonizadas por espanhóis e portugueses, nós temos, caros ouvintes, exatamente esta característica celta, né? Nossos corpos realmente são muito parecidos com a sub-raça celta, né? E os teutônicos, caros ouvintes, são exatamente a última das sub-raças da raça ariana, a chamada quinta sub-raça, que são exatamente o tipo ser humano que habita o norte da Europa. São os nórdicos, as pessoas de pele clara, de cabelo claro, que obviamente é uma adaptação para o tipo do clima que existe ali. E ainda vão surgir duas novas sub-raças na raça ariana. Nós teremos uma sexta sub-raça e uma sétima sub-raça. E o grande desenvolvimento, caros ouvintes, da raça ariana é o desenvolvimento da mente. Então, lêmures desenvolveram o corpo físico, os atlantes desenvolveram a nossa parte sentimental, e a nossa atual civilização vai progressivamente desenvolvendo o aspecto mental. Nós vemos isso muito claramente nos dias de hoje. E no futuro, caros ouvintes, haverão de se desenvolver ainda mais duas grandes civilizações, duas grandes raças nesse planeta. Nós ainda teremos a sexta grande raça, que desenvolverá o aspecto intuicional. A intuição, caros ouvintes, é o próximo passo evolutivo da humanidade. E muito lá na frente, ouvintes, porque a sexta grande raça, ela se desenvolverá num continente, ouvintes, que vai se erguer no meio do Oceano Pacífico. E o Oceano Pacífico não tem esse nome por acaso, ouvintes. Então, dentro de alguns milhões de anos, ouvintes, ainda vai se desenvolver um continente ali, no meio do Oceano Pacífico, e ali, ouvintes, será o berço da sexta grande civilização. E muito lá na frente, caros ouvintes, que nós não temos sequer previsão de quanto tempo isso demorará, haverá ainda uma sétima grande civilização nesse planeta, que obviamente será uma civilização que englobará o planeta todo. Porque aí, caros ouvintes, depois de desenvolvida a intuição, se desenvolverá o aspecto átmico, o aspecto da vontade espiritual. Então, ouvintes, assim, muito singelamente, nós passamos aqui em muitos largos, né, largos esboços, caros ouvintes, o que são as sete civilizações que estão passando aqui pela Terra. Muitos e muitos seres humanos ainda, caros ouvintes, têm ainda as características atlantes. A língua atlante era basicamente a língua que nós vemos ainda ser falada, ser escrita no Oriente, né? Com ideogramas como os chineses, como os japoneses e coreanos ainda usam. Aliás, eles são muito parecidos com os atlantes. Mas, caros ouvintes, no planeta hoje só existe uma única civilização, que é a civilização e a raça ariana. E hoje, caros ouvintes, nós não podemos tentar diferenciar os seres humanos por raças. Hoje está provado geneticamente que a diferença que existe entre todos os seres humanos das diversas etnias é realmente muito pouca. Não passa de 3%, caros ouvintes, a diferença nos marcadores genéticos. Então, dividir as pessoas por cor da pele, por tipo do cabelo, pelo formato do crânio, hoje realmente não vale mais essa classificação. Hoje a humanidade vive a plenitude da raça ariana, desenvolvendo a mente, e cabe a nós, caros ouvintes espiritualistas, começar a trabalhar junto com os mestres para num futuro próximo nós começarmos na sexta sub-raça da raça Atlante. Será muito importante, porque da sexta sub-raça, aliás, da raça ariana, não da raça Atlante, a sexta sub-raça da raça ariana, daí é que vai sair o grupo de pessoas que vai desenvolver uma nova humanidade, uma nova civilização, que será, que terá, caros ouvintes, como característica a intuição. E é esse, caros ouvintes, o conteúdo aqui do nosso programa de hoje. Quando nós estivermos estudando aqui com vocês esse livro aqui, o chamado Sistema Solar, caros ouvintes, do Major Arthur E. Powell, nós vamos realmente ter a oportunidade de falar mais detidamente sobre cada uma das sete grandes raças. E agradecemos a nossa ouvinte Vânia, que nos sugeriu aqui esse tema, que realmente é apaixonante, tem muitos detalhes que eu não pude entrar aqui no programa de hoje. E falando em intuição, ouvintes, vamos encerrar o programa de hoje com a nossa última vibração. Convido a todos vocês, ouvintes, para nós meditarmos dentro do encerramento aqui do nosso programa, nessa qualidade da intuição, relembrando, caros ouvintes, da divindade que está dentro de cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos, ouvintes, e uma vez mais conectar a nossa divindade, sentindo o nosso batimento cardíaco e visualizando ali, ouvintes, a nossa chispa divina, a joia inefável que repousa sobre o lótus do nosso coração. Sintamos a sua força, visualizemos o seu brilho, visualizando a luz da chispa divina irradiando em todas as direções, tomando todo o nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos, que essa luz tome todo o nosso ser, se propague em todas as direções, iluminando ao nosso derredor e principalmente diante de nós o caminho da evolução que nós pretendemos seguir, ouvintes. Vamos aproveitar esse momento solene para compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que esta bênção que vem do alto do coração de Deus, que passa pelo coração dos mestres da grande fraternidade e que eu muito humildemente retransmito para vocês, ouvintes, possa sempre ajudar a despertar ainda mais essa chispa divina dentro do peito do coração de cada um de vocês, ouvintes. E que as vossas mentes sempre estejam em busca desta grande realização que é a sabedoria, que deve ser buscada com intensidade, com grande diligência. E o nosso programa está a serviço de vocês, ouvintes, está a serviço da busca da verdade, da busca do autoconhecimento. Mas termina aqui mais uma edição do nosso programa, ouvintes. Esperamos estar com vocês em próximas edições. Deixaremos vocês com a programação musical, com a programação interativa da Rádio Esotérica FM e voltaremos com outros programas, continuando aqui a responder indagações e falando de temas sugeridos pelos nossos ouvintes. Nos despedimos com um forte, um fraternal, um caloroso abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.